Na pista, só moleque chave, montamos a quadrilha e ninguém invade. Kit que destaca, a mulher se abre, tomamos e assalto como sempre pela vibe. Peça para cima de um, louco todo vacilão, cheio de querer dar show, para cima dos irmãos. Vendo minha disposição, aumenta a conexão, nessa luta do cifrão. Cada fita, cada letra, cada zica de buceta. Pilantra safado, vergonha, cagueta. Foco no progresso e espero que entenda. Aprendo disciplina com malandro, muita treta. Fiz a minha cota, traz o que nós gosta. Cerveja, mulher, dinheiro, marola. Eu querendo Nike, eles querem droga. Fica na espera. Fomos para cima, barulho de tiro. Favela tá sinistra, seguindo o sapatinho. Abraço nos amigos, escolhas fatais. Maverick rebaixado como sempre, racionais. Histórias reais, madruga, convoca falador pra passar mal, porque o de quebra tá de volta. Inimigo se revolta, tô na radial. Deixado com fiel, sim, sim. Ponto 30 na laje, pra cima do covarde. Meu parceiro na guarda, disposto pro combate. Tamo junto. Luxo pra coroa, casa em Fortaleza, andando de BM. Sonha com riqueza, a mente treinada para os bicos. Problema, meta recompensa e o plano tá na mesa. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revolta. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revolta. Me chamam de mala, mas eu dou risada enquanto eles falam. Vocês nunca fizeram o que eu já fiz pela quebrada. Sou exemplo pra molecada, lírica continua afiada. Eu sei que vocês não aguentam nem o peso da minha alça. Virei madrugada, escrevi e gravei loucuras e sentimentos. Aprendi com os mais velhos que o rap é a cura. Caráter vem de berço, é visível. Tão enxergando seus Tomé. Sempre fui Jó, agora vocês botam fé. Sou raro igual o amor, Bob Marley cantou, topo é Rastafari. A lei não protege, te prende, te mata. É uma fraude, sabota Tupac e Notorious Big. Sinto saudade, som de favela espanta os bicos. Essa é a chave, meus amigos são loucos. Quartel criminoso que dão um estouro. Família é conforto, quem estava do lado sabe o que passamos. Sigo cantando, tomando de assalto. Guerrilha é o crime querendo um troco. Pode correr, sou flechada de um choque, acerto seu globo. Na nossa presença é cheio de elogio. Pelas costas eles arrastam. Discurso vazio, tá ligado? Invejoso é igual mato. Tudo olho gordo. Vamos colocar na seda, chapa. E taca fogo. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revolta. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revolta. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revolta. Vida bandida, malandro na esquina, formando quadrilha, disposto no corre. História sofrida, louco pra família, dinheiro na conta, mulher e revólver.